Pode crer. Walter Limonada e King Nino Brown. Está começando a revolução cultural. Irmãos e irmãs, tem que ser agora. Acorde essa sua mente adormecida e veja o poder da leitura em suas vidas. Venham todos, DJs, MCs, grafiteiros, b-boys e b-girls, simpatizantes ou não. Eu usufruo da verdadeira cultura hip-hop, criada por África Bambaataa na década de 70. Vamos seguir os princípios da Zulu Nation, de paz, amor, união e respeito. Leiam livros e ouçam músicas que ajudem no seu crescimento, autoestima e personalidade e desenvolvimento. Filhos e filhas, ouçam os conselhos de seus pais. Muitos vivem uma prisão psicológica de ódio, de inveja e de vingança. Mas há sempre um bom caminho a seguir, porque eu, você e Deus somos uma pessoa só. Essas são palavras do Soul Brother Gerson King Combo. Leia, estude e atualize-se, mas não esqueça das suas raízes. King Nino Brown, Zulu Nation Brasil. Gera muita ignorância e nenhum conhecimento, independente do assunto que você for falar. A primeira regra do jogo é ter que se informar. E a informação é uma arma muito importante. Expandir nossos conhecimentos é muito interessante. Não podemos admitir, não são manjados padrões de beleza e comportamento que a mídia nos impõe. Publicidades fajutas de fortes influências, estimulando o consumismo, alienando nossas cabeças. Lindas mulheres pagando um pau por causa de sua bebida, cigarro junto com o esporte. Cê tá ligado que não combina. É programas de TV que só nos incentivam a ler fofocas e pornografias que não tem nada a ver. É uma overdose de besteira que não nos leva a nada. Malhar o corpo não adianta se a mente ficar parada. E o interesse pela leitura tem que ser estimulado. Passado de pai pra filho deve ser hereditário. A leitura é um vício, e esse vício é um incentivo totalmente cultural. Não tem nada de ilícito. Encher a cara ou me drogar, eu não preciso nada disso. Faço uma viagem muito louca lendo um bom livro. Eu viajo no espaço, eu vou pra outras dimensões. Eu vou pra outra época e tenho muitas informações. Revistas de qualidades, matérias conscientes, jornais, atualidades e artigos inteligentes. Dicionários, documentários, enciclopédias, coleções, histórias em quadrinhos que atravessam gerações. Se entreter também é bom, não sou um falso moralista, mas não gasto o meu tempo com qualquer tipo de revista. Desperte o senso crítico que está dentro de você. E não é preciso acreditar em tudo que você lê. O importante não é ler, é saber o que lê. Exercite seu intelecto, não irá se arrepender. Limonada está na área, a ideia é positiva, mostrando a importância da leitura em nossas vidas. Negros e dos índios, e o nome disso tudo é etnocídio, é o extermínio de uma raça através de sua cultura. Só explora a mão escrava, não restando coisa alguma. E a história do Brasil não é um conto de fadas. Nossa luta e resistência não pode ser apagada da nossa memória, pois isso é história. Queremos a verdadeira história do negro, dos índios, na sala de aula de nossas escolas. Os gananciosos exploradores, chamados de europeus colonizadores, não passavam de uma corja de pilantras exterminadores que arrancaram o povo negro de uma forma desumana, respeitando as etnias da cultura africana. Atravessaram os oceanos nos navios negreiros, que na verdade era conhecido como gigantescos tumbeiros. Muitos príncipes e rainhas perderam seus reinados, seus ouros, prata, joias foram todos saqueados. Documentos foram roubados, registros apagados, artefatos, artesanatos foram todos destroçados. E assim caminha toda a nossa história, um passado de derrota, mas repleto de vitórias, que não são mostradas como deveriam ser, são omitidas para nos emburrecer. E assim vamos vivendo no submundo do terceiro mundo. Que absurdo! A desinformação é um mal que nos corrói. Apagaram os registros dos verdadeiros heróis, mas não se deixe abater. Mantenha tenha a mente aberta. Pesquise, consulte, visite uma biblioteca. A palavra tem poder e a escrita mais ainda. Esta é a importância da leitura em nossas vidas. Literatura marginal está começando a revolução cultural. Cultura autêntica, escritores do gueto, de favela pra favela, sem nenhum preconceito. Centenas de milhares de artistas marginalizados, de um povo sofrido que jamais foi derrotado, mostrando seu talento no desenho, na escrita, na poesia, no teatro, no cinema e na vida. Tirando aquela imagem completamente negativa, que só coisas ruins acontecem por aqui. Pois a luta é de verdade, a baixa escolaridade não abala nossa força de vontade. Lisquili, lismoli, lismoli que limonada. A mensagem consciente que não falha, não falha, não falha. Zulu, Nation, Brasil, aí, King Nino Brown, tirando você da miséria mental. O hip hop é cultura e é universal, lutando para fechar o abismo cultural, usando a arte ao invés da violência, combatendo a maldade com inteligência. No passado morreram vários irmãos para conquistar a liberdade de expressão. Então saiba usar esta liberdade, aborde os sistemas com seriedade, pois o rap consciente é um rap forte, e essa é a essência da cultura hip hop, rompendo as fronteiras do mercado fonográfico. Fanzines, livros, revistas, hip hop é literário. E a informação é a nossa arma principal para se ter uma riqueza cultural. Sua mente é poderosa, não a deixe adormecida. Veja a importância da leitura em nossas vidas. Desperte o seu senso crítico, pois nem tudo que está escrito é verdade e nem toda verdade será escrita. Mas se liga na importância da leitura em nossas vidas. Walter Limonada e King Nino Brown, mostrando que o hip hop é uma verdadeira riqueza cultural. Firmeza total. E sem se esquecer que conhecimento é poder.